voz ao tempo teu deixar. Bendito és tu conosco estás, Senhor, com tua paz vem nos abençoar. Que tua paz levemos para o lar. Se tu conosco até o anoitecer e do pecado, Pai, vem nos guardar. Ao virmos nós teu nome engrandecer, que tua paz nos guie qual fanal durante a noite para nos guardar na escuridão da vida e contra o mal, pois luz e trevas podes dormir.